ar, pela Rádio Universitária FM, Arquivo de Cera, uma produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963. Arquivo de Cera é o único programa em todo o país a apresentar exclusivamente gravações originais em discos de 78 rotações por minuto, os chamados discos de cera, que dominaram o mercado nacional no período de 1902 a 1964. Hoje vamos enfocar a vida e a obra do poeta, letrista, escritor e jornalista Orestes Barbosa. Nasceu Orestes Barbosa na cidade do Rio de Janeiro no dia 7 de maio de 1893, filho do major Caetano Lourenço da Silva Barbosa e sua esposa Maria Angélica Bragança Dias Barbosa. Sua família morou na ilha de Paquetá, indo depois morar na Gávea quando ele tinha 7 anos. Aprendeu a ler nos jornais e nos letreiros de bondes. Desde cedo interessou-se pelo violão e com a idade de 10 anos já sabia tocar. Sua família era muito pobre, por isso ele só entrou em um colégio aos 12 anos de idade, no Liceu de Artes e Ofícios, onde saiu revisor. Aos 10 anos de idade já fazia versos. Conseguiu seu primeiro emprego como revisor no jornal O Século, dirigido por Rui Barbosa. Passou por vários jornais da então capital da República, entre eles o Diário de Notícias, o Imparcial, a Folha, a Crítica, a Manhã, a Gazeta e a Notícia. Estreou como poeta em 1917 com o livro de versos Penumbra Sagrada. Em 1925, quando existiam apenas 3 emissoras de rádio no Rio de Janeiro, já escrevia sobre rádio no jornal A Manhã. Esteve várias vezes preso em virtude do que escrevia e em governos totalitários, como de Arthur Bernardes. Como letrista, estreou em 1930 com os versos em música de Oswaldo Santiago, com o título de Bangalô, que foi gravado pelo cantor Álvaro Miranda Ribeiro, o Alvinho do bando de Tangarás, na Odeon. Em 1931, gravou alguns discos como cantor. Muitos foram seus sucessos, sempre com parceiros, sendo os principais Francisco Alves e Silvio Caldas, que ao mesmo tempo divulgavam as músicas. Orestes Barbosa faleceu na cidade que o viu nascer, Rio de Janeiro, quando já não era capital, no dia 15 de agosto de 1966, aos 73 anos de idade. Vamos iniciar fazendo rodar seu primeiro disco. Bangalô, cançoneta, música de Oswaldo Santiago, versos de Orestes Barbosa. Alvinho canta com acompanhamento da Orquestra Copacabana. Gravação Odeon realizada em 8 de fevereiro de 1930, disco lançado pelo Suplemento Odeon de dezembro de 1930. Bangalô. Bangalô com trepadeira na janela, dessas que tem uma janela só pra dois. Eu construí apaixonado para ela, quero o meu sonho de carmim e pó de arroz. Um bangalô com trepadeiras na janela, desses que tem uma janela só pra dois. Eu construí apaixonado para ela, que era o meu sonho de carmim e pó de arroz. Mas depois a tal boneca, tão gentil e tão sapeca, não sei por que me deixou. E hoje vive assim fechado, com meu sonho sepultado, o elegante bangalô. Mas depois a tal boneca, tão gentil e tão sapeca, não sei por que me deixou. E hoje vive assim fechado, com meu sonho sepultado, o elegante bangalô. E a água sonora do repuxo interrogando, agora sobe a soluçar na solidão. E a trepadeira simbolista se enroscando, lembra a tristeza que me oprime o coração. A água sonora do repuxo interrogando, agora soube a soluçar na solidão. E a trepadeira simbolista se enroscando lembra a tristeza que me oprime o coração. Andei louco na cidade, lamentando a brevidade do romance de nós dois. E já sei que a minha bela hoje tem somente dela, em vez de um três bangalôs. Andei louco na cidade, lamentando a brevidade do romance de nós dois. E já sei que a minha bela hoje tem somente dela, em vez de um três bangalôs. Flor do Asfalto, Fox e Samba. Tem dois ritmos essa música, de Jota Tomás e Orestes Barbosa. Castro Barbosa canta com acompanhamento da orquestra do próprio Jota Tomás. Gravação Victor de 30 de outubro de 1931, lançada em dezembro de 1931. Flor do Asfalto. Deixou-me a flor do asfalto abandonado, nesta ansiedade louca do desejo. E é o precioso amor do viciado, no veneno roxo e quente do seu beijo. Recordo a estrela dar do aperitivo, depois juntar cinema, vida ao léu. A noite ela dolente, eu emotivo, e um romance de amor no arranha-céu. Thank you. Meu Companheiro, canção de Francisco Alves e Orestes Barbosa. Francisco Alves canta com acompanhamento de conjunto em gravação Odeon de 28 de setembro de 1932. Disco lançado em dezembro de 1932. Meu Companheiro. Talvez uma árvore frondosa, harmonizando a voz da solidão. E hoje na minha vida dolorosa, só tu tendes triste violão, sorrisos, ilusões, frases perdidas, um vestido ligeiro que passou, olhares, beijos, sonhos, despedidas, tudo meu violão cristalizou. Meu companheiro dileto, violão és meu afeto, és minha consolação. De tanto roçar meu peito, tens hoje o timbre perfeito da voz do meu coração. Vidro Vazio, canção de Romualdo Peixoto, Nonô, e Orestes Barbosa. Silvio Caldas canta com a Orquestra Victor no acompanhamento. Gravação de 19 de julho de 1932. Lançamento maio de 1933. Vidro Vazio. As tuas asas por aí, eu vivo no horror desta saudade, sonhando os beijos longos que perdi de ti. Um sorriso, uma frase, uma esperança e o barulho urbanista de um motor. Mentindo teu olhar de cor samansa, que era fingido como teu amor. Recordo os dedos longos que ostentavam, em cada ponta um espelhinho oval. Dedos que osculei louco sentindo, em cada um o fio de um punhal. Abrindo agora o vidro do perfume, que os meus sentidos tanto enebriou,

serei o que ela quiser. Coração, porque preferes amar todas as mulheres no amor de uma só mulher. Ciúme, valsa de Francisco Alves e Orestes Barbosa. Francisco Alves canta com acompanhamento da Orquestra Odeon. Gravação Odeon, de 12 de setembro de 1933. O disco foi lançado em outubro do mesmo ano. Ciúme. Pela Rádio Universitária FM, Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963. Hoje, homenageando o escritor, poeta, letrista e jornalista Orestes Barbosa. Vamos trazer agora a rumba Ouve Esta Canção. Música de Francisco Alves, versos de Orestes Barbosa. Francisco Alves canta com acompanhamento da Orquestra Odeon, gravação de 13 de setembro de 1933. Lançamento do disco novembro de 33. Ouve esta canção. A canção que eu fiz da minha dor, poema de ilusão de um perdido coração. Eu sei que tu estás a só, e só a lua sabe tudo que eu sofri. Ouvi esta canção. Minha felicidade está na tua vontade. Por Teu Amor, valsa com versos de Orestes Barbosa, música de Francisco Alves. Francisco Alves canta com a Orquestra Victor Brasileira. Gravação de 13 de março de 1934, realizada na Victor, que lançou o disco em abril do mesmo ano. Por Teu Amor. Eu te diria como é tão falta minha alegria. alegria, como é mentira o meu cantor. Quando teu nome te vou Palhaço do Luar, canção de Francisco Alves e Orestes Barbosa. Francisco Alves canta com acompanhamento da Orquestra Odeon. Gravação de 31 de outubro de 1933, disco lançado em maio de 1934. Palhaço do Luar. Branca dos espaços que tanto me iludiu a iluminar. As noites em que louca nos meus braços mentias me beijando no luar. Não quis ouvir o único conselho, como a tua maldade me doeu. E hoje, quando me vejo no espelho, contemplo a minha face. Não sou eu. Lua, hóstia de mágoas que assistia as ânsias de um amor que era ilusão. Meu peito era um viveiro de alegria. Ardia como um sol meu coração. Não quis ouvir um único conselho, como a tua maldade me doeu. Quando me vejo no espelho, contemplo a minha face e não sou eu. Não sei. Modinha, versos de Orestes Barbosa, música de Francisco Alves. Francisco Alves canta com acompanhamento de Pereira Filho e Arthur Nascimento Tutti nos violões e Lupece Miranda no bandolim. Gravação Victor de 18 de abril de 1934. Lançamento junho de 1934. Não sei. Minha boca, o seu nome não revela que eu soluce o destino assim o quer. Todo mundo pergunta quem é. Eu não digo que cortei seus cabelos não digo que corte em seu olhar, pois num verso de amor para dizê-lo, só se eu quisesse mais me torturar. Cantando eu dissesse aqui seu nome, revelava este amor que hei de guardar, este amor tão voraz que me consome. Quero e não posso revelar como sofre calada alma ferida a lembrar a mulher que eu não beijei. Guardarei por toda a vida, se ela guarda o meu nome, isso não sei. Romance. Valsa de autoria de Francisco Alves e Orestes Barbosa. Francisco Alves canta com acompanhamento de dois violões, Pereira Filho e Tuti, e um bandolim, Lupércio Miranda. Gravação Victor de 4 de maio de 1934, lançamento junho do mesmo ano. Romance. De amor cabe num beijo, não te dei esse beijo nem darei, não direi a ninguém o meu desejo, o teu nome a ninguém revelarei, sinto bater de asas no meu peito e o cristal de um repuxo a soluçar. Parece o meu desejo insatisfeito, chorando e recordando o meu penar. Foram caindo as pétalas douradas, o tempo sonho meu logo espolhou. Foste a flor sutil das madrugadas, um suave perfume que passou. Um romance de amor cabe num beijo, e tu não me deixaste começar esse romance louco do desejo. A minha alma sofrer manda calar. Oh, vestido de baile das estrelas, vem a noite dançar no teu jardim. Chega à tua janela para ver, e as estrelas do céu falam de mim. Lua freira do céu, irmã das dores, mora em cima da casa onde ela está. Diz que eu sou infeliz dos meus amores e que infeliz como eu assim não há. A Mulher que Ficou na Taça, valsa de Francisco Alves e Orestes Barbosa. Francisco Alves canta com acompanhamento da Orquestra Victor Brasileira. Gravação Victor de 12 de abril de 1934, lançamento outubro de 1934. A Mulher que Ficou na Taça. Fugindo da nostalgia, vou procurar alegria na ilusão dos cabarés. Sinto beijos no meu rosto e bebo por meu desgosto, relembrando que tu és. E quando bebendo espio uma taça que esvazio, vejo uma visão qualquer. Não distingo bem o vulto, mas deve ser do meu culto, o culto desta mulher. Quanto mais ponho bebida, mais a sombra colorida aparece ao meu olhar, aumentando o sofrimento. No cristal link cedendo, quero a paixão sufocar. E no anseio da desgraça, encho mais a minha taça para afogar a visão. Quanto mais bebida eu ponho, mais cresce a mulher no sonho, na taça e no coração. Encho mais a minha taça para afogar a visão. Quanto mais bebida eu ponho, mais cresce a mulher no sonho, na taça e no coração. Vamos agora para o costumeiro intervalo de nosso programa. Logo mais estaremos voltando com a segunda parte. Até lá. ZYC 407, Rádio Universitária FM, 107,9 MHz. Emissora da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, Universidade Federal do Ceará. A UFC está com inscrições abertas para os cursos de especialização em tecnologias aplicadas ao tratamento, recuperação e gestão da informação, gerência executiva de marketing e educação física escolar. Mais informações, 3214-8200 ou no site www.cetred.com.br. Nostalgia, vou procurar alegria na ilusão dos cabarés. Através das ondas da Rádio Universitária FM, estamos voltando com o programa Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963. Estamos hoje com uma homenagem ao escritor, jornalista, poeta e letrista Orestes Barbosa, carioca nascido em 7 de maio de 1893 e que faleceu na cidade em que nasceu no dia 15 de agosto de 1966, aos 73 anos de idade. Prosseguindo, vamos trazer a valsa Nestas Noites de Amor, música de Custódio Mesquita, versos de Orestes Barbosa. Canta João Petra de Barros com a Orquestra Leon sob direção de Simão Butman. Gravação Odeon de 11 de agosto de 1934, lançamento novembro de 1934, Nestas Noites de Amor. Lua tristonha fala da esperança, num céu de porcelana refulgir. Teu vulto a me seguir sempre me alcança, lembrando aquele amor que eu vi fugir. O tempo marca as horas da aventura, aproveite a aventura quem souber. Hoje ver o relógio me tortura, os ponteiros são braços de mulher. São braços que esperaram meu desejo, deixando em minha mente esta visão. Agora minha boca pede um beijo e também pede perdão. Perdão, talvez um dia ela conceda o perdão a quem vive a solução. Nestas noites de amor que vestem seda, a seda roxa e fria do luar. Perdão, talvez um dia ela conceda o perdão a quem vive a soluçar. Nestas noites de amor que vestem seda, a seda roxa e fria do luar. Serenata, valsa canção de Silvio Caldas e Orestes Barbosa. Silvio Caldas canta com acompanhamento de 2 violões e 1 bandolim. Gravação Victor de 12 de outubro de 1934. O disco foi lançado em março do ano seguinte. Serenata. Teu lindo sonho ornamental. na serpente de seda dos teus braços, alguém dorme ditoso sem saber que eu vivo a padecer. E o meu coração, feito em pedaços, vai sorrindo ao teu amor, mascarado desta dor. No teu quarto de sonho e de perfume, onde vive a sorrir teu coração, que é teatro da ilusão. Dorme junto a teus pés o meu filme, enjeitado e faminto como um olhar encardecente. Não me escutes nostálgico a cantar, pois não sei se feliz ou infelizmente não me é dado beijando te acordar. Dorme, deixo os meus cantos ver. Dorme que eu olho o céu a contemplar, a lua que procura diamante para o teu lindo sono ornamental. Santa dos Meus Amores, valsa de Silvio Caldas e Orestes Barbosa. Silvio Caldas canta com acompanhamento de dois violões e um bandolim. Gravação de 12 de outubro de 1934. O disco foi lançado em março de 1935. Santa dos Meus Amores. Papéis antigos, velhas cartas dos amigos, o teu retrato encontrei. E ao vê-lo tão desbotado, a recordar o passado, confesso aqui que chorei. Por isso tenho amargado, pagando da solidão. Tudo que fiz sem querer, tudo que fiz podes crer, mentindo ao meu coração. O mar de franjas que gargalhadas de espumas nas tardes de resplendor. Foi testemunha dos sonhos daqueles tempos risonhos em que viveu nosso amor. Ó coração, chama oculta que a iluminar mais a no altar da minha paixão. A santa dos meus amores, Nossa Senhora das Dores, da minha desilusão. Revendo papéis antigos, velhas cartas dos amigos, teu retrato encontrei. E ao vê-lo tão desbotado, a recordar o passado, confesso aqui que chorei. Pensei, fui eu culpado amargado, vagando na solidão. Tudo que fiz sem querer, tudo que fiz pode crer, mentindo ao meu coração. Torturante ironia. Valsa de Silvio Caldas e Orestes Barbosa. Silvio Caldas canta com acompanhamento de Benedito Lacerda e seu conjunto. Gravação de onde 15 de junho de 1935. O disco foi lançado em julho de 1935. Torturante ironia. Neste abandono, que ânsia perdi o sono e vim tristonho cantar, porque a canção mais aflita é a forma que é a mais bonita da gente poder chorar. Tu sobes este barranco sujando o vestido branco, pisando as pedras do chão, mas sem saber na verdade que desde lá da cidade tu pisas meu coração. Por ser do morro e moreno é que eu soluço, é que eu peno, bebendo meu amargor. Porque me negam, querida, essa alegria da vida de possuir teu amor. Que torturante ironia, o amor com categoria. Eu amo e não posso amar, porque a mulher que eu adoro não mora aqui onde eu moro. Deixe-me então soluçar. Quase que eu disse. Valsa de Silvio Caldas e Orestes Barbosa. Silvio Caldas canta com acompanhamento de Benedito Lacerda e seu conjunto. Gravação Odeon, realizada em 15 de junho de 1935, disco lançado em outubro de 1935. Quase que eu disse. De beijos em bocas tão desiguais, e agora de beijos farto, tristonho volto pro quarto, quero chorar nada mais. Sabiam quanto eu te amava, sabiam porque eu falava a todos do meu amor. E logo a vespa da intriga originou esta briga. Oh, minha amiga, que horror! Um coração sem carinho é um galho que perde o ninho na fúria do vendaval. E é triste um ninho rolando e um passarinho cantando em busca de um canto igual. Oh, quanta desgraça junta, toda a cidade pergunta e vai dizendo que quer da mágoa que me devora. E quase que eu disse agora o nome desta mulher. Pela Rádio Universitária FM, Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963, hoje com uma homenagem ao escritor, jornalista, compositor e poeta Orestes Barbosa, que nasceu no dia 7 de maio de 1893, falecendo aos 73 anos de idade no dia 15 de agosto de 1966. Prosseguindo, vamos trazer a valsa O Nome Dela Eu Não Digo, de Silvio Caldas e Orestes Barbosa. Silvio Caldas canta com acompanhamento de Benedito Lacerda e seu conjunto regional. Gravação Odeon, de 30 de maio de 1936, lançamento outubro de 1936. O nome dela eu não digo. Não me abandona, uma mulher telefona a dizer para indagar. Que grande paixão esta que fez de um viver de festa esta tragédia sem par. A culpa foi do ciúme, a causa foi um perfume, um beijo frio e depois as discussões repetidas, um drama de duas vidas. A culpa foi de nós dois. O nome dela eu não digo, o nome eu guardo comigo na urna do coração. Meu coração bandido, que até a mim tem traído na febre desta ilusão. E agora eu vivo mentindo, dizendo saudade rindo, fingindo que já não sou. Como quem crença não acha, como quem passa borracha num lindo trecho que errou. A culpa foi do ciúme, a

olhos dos desgraçados, no teu vestido pregado, pregado como botões. Oh, minha venca nervosa, de unhas pintadas de rosa e olheiras de tanto amar. Olheiras de violetas, farjando essas borboletas, noturnas do teu olhar. Para abanar-te a beleza, pedi a delicadeza, um leque bem singular. Tonto na imagem tua, quis pôr um cabo na lua, só para ir te das multidões, dos olhos dos desgraçados, no teu vestido pregado, pregados como botões. Suburbana, valsa canção de Silvio Caldas e Orestes Barbosa. Silvio Caldas canta com acompanhamento de Garoto e seu regional. Gravação Colúmbia, disco lançado em dezembro de 1938. Suburbana. Estrelas cansadas

Thank you.